O cafajeste é o quê? E essa vergonha, tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no débito ou no crédito? E essa vergonha, tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no crédito ou no débito? Arrume as suas malas, vá pra casa do papai. Saia daqui, rapaz! Com a mão na frente e outra atrás. Arro, tu sabe, né, rapaz? Agora, oi! Com a mão na frente, tu vai levar. É fumo, fumo, fumo, fumo. Meucds.com. É o que tu vai levar, tu vai levar. É fumo, é fumo, é fumo, é fumo do grosso para você mascar. Tu vai levar, é. É o que tu vai levar, tu vai levar. Para você mascar. Lamba saia! Essa vergonha, tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no crédito ou no débito? Essa vergonha, oh, é no crédito ou no débito? Arrume as suas malas, vá pra casa. Saia daqui, rapaz, com a mão na frente, oh. Arrume as suas malas, vá pra casa. Você de camisa azul, com a mão na frente, calça. Tu vai levar o quê? Fumo, é fumo, é fumo. O que tu vai levar, tu vai levar. É fumo, é fumo, é fumo, é fumo do grosso para você, mas tu vai levar. É fumo.